na batida do verão, refletida na canção. Só azaração sim, azaração sim, agitação. Enfim chegou o verão, refletido na canção. Só azaração sim, pra você, pra mim. Sim, verão chegou, praia, calor, carnaval. Zona Norte, olha só aquela gata, tremendo visual. Sete e um tá em dia, dá pra convencer. Pega uma serra, tem dois copas e princesa, só falta você. O clima estigado, coração a mil. Eu rimo o litoral, eu rimo o Brasil. O mundo imperfeito, olha só a perfeição. Comparo com o mais belo poema, bela criação. Sim, saiu do mar, chega aí minha sereia. Conversando com chegado, bem ali lá na areia. Tudo bem, eu tô fácil, eu te trago a novidade. Olha só a sensação. O clima, o verão, meu carro é grande, sem conforto, me espera na integração. Vou rimando a princesa que me deu inspiração. Que me deu inspiração, então. Agitação na batida do verão, refletida na canção. Só azaração sim, agitação. Enfim chegou o verão, refletido na canção. Só azaração sim, pra você, pra mim. Na batida do verão, paz e união. Nordeste, clima quente, quente como lampião. Ela é o verso que encanta, o cantado, cantador. Milhões de frases feitas, que mulher, mas que calor. Eu ficaria o dia inteiro observando a paisagem. Parece até miragem, vixe, olha a tatuagem. Mas quem é do hip hop, não dorme, não vacila. Chega de mansinho, chega só no sapatinho. Grande pai, mas que calor, que o homem provocou. Outra serva, por favor, ela riu, também gostou. Tudo premeditado, agora vou que vou. Convido pra minha mesa, eu tô ligado, vai rolar. Já saquei, rolou um clima, posso ver no seu olhar. Hoje o dia é uma criança, não tem hora pra acabar. Aí, maluco, dá um tempo que eu já volto. Agitação na batida do verão, refletida na canção. Só azaração sim, agitação. Enfim chegou o verão, refletido na canção. Só azaração sim, pra você, pra mim.